Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar a edição de Natal de Flutuar. Esta edição que vos trará músicas alusivas a esta data, que esperamos que sejam do seu agrado. Durante a próxima meia hora, vou-vos fazer companhia aqui no Flutuar e espero que todos estejam a ter uma belíssima noite de Natal. Por isso, fiquem bem e até já. Child is this who lives to reign? Como já disse, espero que realmente gostem desta seleção de música alusiva ao Natal. Para aqueles que gostam do Natal, eu espero que estejam a ter um fim de semana agradável. Para aqueles que não gostam, mesmo assim, os nossos respeitos, pois, como sabemos, todas as opiniões são válidas. Eu, para a próxima semana, estarei aqui, no próximo sábado, para vos trazer a seleção do final do ano, a última seleção do Flutuar de 2011. E sendo assim, despeço-me desejando a todos uma boa semana, fiquem todos bem e sejam felizes.